da My Vira e Mexe ao vivo. Simplesmente pra falar de amor. Poder não posso, dever não devo, mas o que eu gosto nunca é direito. O anel de ouro até pesa no meu dedo, mas eu não aguento esse cheirinho do seu cabelo. Eu tô danado e você vem pra piorar. E olha como a gente tá, e como a gente tá, fazendo presepada várias madrugadas. Eu seminu e você quase pelada, fazendo presepada várias madrugadas. Eu seminu e você quase pelada. Em nome de Zé Ovo CDs, bora meu parceiro Elvinho. Aperta que ela gosta. Portal do Arrocha. Poder não posso, dever não devo, mas o que eu gosto nunca é direito. O anel de ouro até pesa no meu dedo, mas eu não aguento esse cheirinho do seu cabelo. Eu tô danado e você vem pra piorar. E olha